Você está curtindo rap da melhor qualidade, na sua casa ou no seu carro. Está uma linda noite e você está na sintonia da sua Rádio FM. Vou tocar um grande clássico e tenho certeza que vai te trazer grandes lembranças. Paz. Você se lembra quanto amor havia? Eram apenas nós dois. O que importaria? Você se lembra? Se lembra. Você não resistia e também não escondia suas lindas coxas. Você se lembra do som? Do som. Da nossa música. Da nossa música. Você se lembra do som? Do som. Da nossa música. Da nossa música. No meu coração rolou uma parada muito estranha. Estou desejando até suas entranhas. Se eu cair, eu vou precisar de um doutor. O que que eu vou fazer pra viver sem o seu amor? Me apaixonei pela mina de um cara que se acha o superstar. Dentro da favela é assim que ele quer se apresentar. Um doidão, malucão, pode crer, com oitão na mão. Controla tudo, qualquer treta ele vai fundo. Impiedoso e nem um pouco generoso. Mas o que fazer? O meu olhar quando a mina dele se cruzou. Por esse motivo, dois ele já pipocou. É pura adrenalina, o amor não tem vacina. Vou colar no boteco da esquina. Toda sexta quem comanda a noite é o anjo, é um grande chegado. Ele tá ligado nas paradas que eu tenho passado. Leva umas lentas muito loucas que me lembra você. Se liga aí, você se lembra? Leva anjo, leva aí, pode crer. Quanto amor havia, eram apenas nós dois. O que importaria? Você se lembra? Se lembra. Lindas coxas. Você se lembra do som? Do som. Da nossa música. Da nossa música. Você se lembra do som? Do som. Da nossa música. Da nossa música. Angel, eu tô ligado que o risco é muito grande e algo de mal pode me acontecer. Me avisaram que estão armando uma cilada, que eu estou perdido, a qualquer hora eu posso morrer. Os meus motivos são fortes, mas os caras são mais. Agora que eu tô com ela, o que que a gente faz? Se eu for pra bala, pode crer, é por um bom motivo. Deixa ela, acredite, eu não sou capaz. Fala aí, velho. Eu tô aqui no fundo, bicho. Fala atrás de mim, meu compadre. Ah, velho, vamos sair fora, velho. Tô pedindo, tô sabendo. Fica com essa mulher de bandido, cara. Vamos sair fora agora, senão tu morre. Vamos embora, vamos embora. Segunda chance, pode crer, pouca gente consegue. A minha vida, meu chegado agora se repete. E o meu amor por ela veio à tona. Me safei uma vez, mas na segunda os caras me detonam. Vou pro boteco, hoje é sexta, vou curtir o Angel. De repente ele tem algo a me dizer. Alguma coisa que não me leve mais cedo pro céu. Você se lembra do som? Do som. Da nossa música. Da nossa música. Você se lembra do som? Do som. Da nossa música. Da nossa música. Amarcão, fica esperto. Não sei o que fazer, meu peito está aberto. Amarcão, não vá morrer por essa paixão. Eu tô ligado, mas são tretas do meu coração. Amarcão, fica esperto. Eu tô ligado, anjo, eu tenho que ficar esperto. Amarcão, não vá morrer por essa paixão. A paixão é mais forte, domina o meu coração.